de secar o mar de todos os lados, enrolar o céu, medir com a mão todo o espaço. Ele é fiel para fazer antes de prometer, depois promete e faz. Ele é capaz de escrever lá no infinito e faz dos montes seu assento do abismo. Levanta a mão e faz a sombra sobre a terra, cria estrela no olhar. E não existe outro Deus que faça assim. Ele está passando hoje por aqui. Não perca tempo, esse é o momento. É o momento de adorar. Monte Sinai tremeu só na sua presença. Igreja agora te prepara e aguenta. Deus vai tremer este lugar, essa igreja, ele vai operar. Desce o céu agora, Santo Espírito, sopra, manda avivamento, inundação de glória, manda cura, Deus. Igreja vai tremer, ninguém resiste à ação do seu poder. Ele é capaz de secar o mar de todos os lados, enrolar o céu, medir com a mão todo o espaço. Antes de prometer, depois promete e faz. Ele faz, ele faz. Ele é capaz de escrever lá no infinito e faz dos montes seu assento do abismo. Levanta a mão e faz a sombra sobre a terra, cria estrela no olhar. E não existe outro Deus que faça assim. Ele está passando hoje por aqui. Não perca tempo, esse é o momento. É o momento de adorar. Monte Sinai tremeu só na sua presença. Igreja agora te prepara e aguenta. Deus vai tremer esse lugar, essa igreja.